tocando a saudade original. Aqui no Cineral Digital. Digital. Por aqui com a gente, só velha guarda Maria de Outeiro e também a Viúva Negra. Alô, Viúva! Lá do Joalha G. Recordar e viver, bora! Have you ever been restless in your bed? And so lonely that your eyes became wet? Let me tell you the world. Sua amiga Riquelme já na área. Alô, Riquelme, ela gosta, ela dá valor. Ela é o patrão. Bora dançar, bora curtir, agora sim! Só tá começando a saudade aí, ó. Madame com a gente. Magé, rasga dinheiro. Aqui com a gente aí, Magé, abraço, hein? E aí, Maria de Otê? Maria representando o bonde. Olha o Jumique! Seems we've done together while our hearts were young. Bora, Mickey! Ela é do macacão. Olha a Marquinha ali. Alô, Marquinha, você ali com a gente. Um abraço, hein? Olha a Neguina Jacobadá. Patrocínio. Bora, motora Ney. Cadê Ney, rapaz? Bora, Ney. Bora, meu irmão. J. Michel e seu show espetacular. Se eu pudesse, eu chegaria mais cedo para prestigiar seu enterro. Acontece que eu não vou me prejudicar. E aí, Corocinha? Arriscando até perder o meu. Olha a equipe só hoje, invadindo. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se ter. E aí, papai, qual é a parada? Mas você também. Bora pro levado domingo. Olha, Duda, tá aqui o Duda. Tinha ido até mesmo a sua extremoção. Mas você também. E aí, Lourinho? Outra hora. Ele tá aqui, hein? Mas você também podia marcar outra hora do canto, outra data pra poder se enterrar. O som do amor. Se essa porra, porém, fosse de manhã, eu iria esse ato de piedade cristã. Mas devido ao E aí, Vanilson? Olha como ele sabe. Se essa porra porém fosse. Edgar, sabe? Eu iria esse ar. Sabe que o ciúme é só destrói, meu irmão. Mas devido ao apelo. Alô, Michel! Eu também não fui me divertir no velório. Mas você também podia marcar. Érica Riquelme, o patrão já na área. Aqui com a gente, hein? Mas você também podia marcar. Só na água, patrão. Outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Até que te encontrei. Oba! Você sabe o que é. Olha quem chegou, nossa patroa Gorete. No bar de restaurante Calypso aqui de Coracinha. Ela também é patrocina aí, Mamute. Alô, Gorete, patrocínio do bloco. Num abraço apertado, um beijo eu te dei. A luz da lua. Quando dei por mim, já estava envolvido. Apertado, um beijo eu te dei. Gorete do Bar e Restaurante Calypso de Icoarazi. Quando dei por mim, já estava em seguido. Adoro você. Yeah. Edgaçado. Baixando o vídeo. Eu preciso me encontrar. Minha vida é uma rotina. Eu não quero mais brincar. Não sou mais uma menina. Ai, como eu queria ter o amor de um belo rapaz. Dar a volta ao mundo com ele 80 dias ou mais. E é pra recordar a Coraci. E é Cineral que não dá mais cheiro. Vamos lá. Estou cansada de esperar. Ei! Que alguma coisa aconteça. Algo espetacular. Olha o Mickey da Monja invadindo. Alô, Mickey. Eu preciso me encontrar. Minha vida é uma rotina. Campeão da saudade chegou. Amor, estou sozinho, estou vivendo um sonho de ilusão. E aí, mulher, recorda? Parti sorrindo, tentando te esquecer, mas seu amor não me sai do coração. Essa amiga preta com a gente. Ela e seu maridão aí, ó. Só na mana. São meus. Muito show, babá. As minhas mágoas eu vejo afogar. Esta distância que tanto maltrata. Eu sinto a falta da vontade de chorar. Com a gente o Robozinho aqui do da Baixinha, né, Robozinho? Vamos lá! Diga, meu bem, por que a gente briga tanto assim? Bora, Tom! Se eu sou louco por ti, você morre por mim. A última vez que brigamos, você me deixou. Mas não demorou muito tempo, em prantos voltou. Magé, segue com a gente. E o cachorrinho do Rasga de Dinheiro. Alô, Viva Negra! Olha a gente, olha o Delano. E aí, Coraxinha recordando, Cineral Digital, o nosso som na mão. Diga, meu bem, por que a gente briga tanto assim? Super DJ Michel. Se eu sou louco por ti, você morre por mim. A última vez que brigamos, você me deixou. Não demorou muito tempo, em prantos voltou. Confesso que eu tive medo de tudo acabar. Pedi tanto a Deus lá em casa pra você voltar. Se demorasse um pouco mais, eu iria te buscar. Não podemos viver separados. Olha quem tá com a gente, galera do sexo. Já por aqui, ó. Mineral Digital, o som do amor. Sinta o som dentro de você. Bora tocar, bora curtir, vamos. Estou aqui, mamãe querida, para falar das mães que estão no céu. E quem tiver ainda sua mamãe, Edgar Sado, faça por ela tudo que puder. Dói, né? Ai, como dói o coração de um filho que não tem mais mãe. Já vi homens muito fortes chorando. Seu amigo Botola, Ney, Branei. Como a perca de sua mãe, como dói o coração de um filho que não tem mãe. Como dói o coração de um filho que não tem mãe. A mãe é símbolo perfeito, nossa querida. Seus filhos nunca têm defeitos, são obras-primas dos seus sonhos. Mas quando chega o grande dia, o mundo todo se transforma. Filho chora sorte, dizendo adeus, mamãe. Como dói o coração de um filho. Júnior Tramontina, o melhor churrasquinho aqui de Coraxi com a gente. Bora, Júnior! De um filho que não tem mãe. Caminhão da Saudade chegou. Acordar, vamos lá! Passeios pela tarde, sessão das seis. Olha o homem do forro. E quando a luz apaga, beijos outra vez. E aí, Tô? Andando de mãos dadas. Olha o Mickey. Meu coração, como na letra da canção. Fechei os olhos. Bora mexer aqui com a gente, parceiro Fopinho, tá na área. Os caras do Momento de Guaraci, tá com a gente, ele e o Tiaguinho, 370. Alô, Fopinho! O homem do Lava Jato tá aqui com a gente. Fopinho, ele comanda os caras do Momento de Guaraci. Os Mickeys do Amor já estão na área. E quando a luz apaga, beijos outra vez. Andando de mãos dadas, meu coração, como na letra da canção. Fechei os olhos esperando pelo fim. E de repente ouvi. E aí? O que vou fazer se tomou conta de mim? Um sentimento estranho que já não tem mais fim. Só quem amou, só quem sofreu por amor, entende como é triste gostar de alguém assim. Eu amo. Perdi de amor. Olha quem tá com a gente, meu parceiro Luizinho. E agora? Chegaram aqui a velha guarda, hein? Ele conhece a história do Cineral. Bom, Luizinho! Abraço a você, maninho. Abre os braços, vem me amar. E eu prometo me entregar como nunca me entreguei. Nada vai nos separar. Marcelo Marquino, essa amiga ali é com a gente, hein? Esse amor que eu guardo pra te dar. Ei! Bora, Tarcísio! Tudo mudou pra mim. Pensei que foi. Fosse um sonho quando te conheci. Eu vou sonhar com você. Pois tudo que eu mais quero é ter você aqui. Eu amo, me perdi de amor. E agora minha vida pertence a você. Abre. Abre os braços, vem me amar. E eu prometo me entregar. Essa neguinha do amor com a gente, namora. E aí, neguinha? É

Você é como a dor de uma solidão. Olha só, em Guaraci aí, a galera invadindo. Nosso amigo DJ Danilo, considerado. Aqui de Guaraci, tá com a gente. Recordando. Bom, Danilo. Ele e a neguina do amor. Eu gosto de você. Fala, Vitor. Preciso de você. Mas você não quer mudar seu jeito de viver. Mocotozinho aqui de Otero. E o mascote aí. Bora! E aí, Lourinho? Tá pro crime ou não? Lá fora a chuva cai. Me lembrou você. Você que não aparece mais. Vem pra me dizer o que aconteceu e por que o amor ficou pra trás. Léo e a Preta com a gente, valeu. Procurei razões. Manda. Pra não lhe querer. Manda que tá quente aqui. Todas elas eu só vi você. E o quê? Mas se essa chuva trouxesse você. Olha aí, Tarcísio, a chuva. Juro que teria fim. Tarcísio, será, Tarcísio? Será uma mini? E ainda baixando. E a Cineral e Cruzeirão hoje. Se essa chuva trouxesse você. Num conto de fada. Carpinteiro. Bora, Mickey! Sozinho, sem nada, também sem dinheiro. Esse é o padeiro. Amava a princesa mais linda da terra, mas tinha certeza que nada era pra ela. Olha, mais tarde aqui tem Cruzeirão e o Vascão. Ela passou sem nada saber. Quando viu logo o amor, como ele foi viver. Se eu fosse carpinteiro e você princesa, eu sem dinheiro, você com nobreza. Diga, meu benzinho, se você me amaria. E com todo carinho, comigo casaria. Michel. Diga, meu benzinho, se você me amaria, e com todo carinho, comigo casaria. Olha a mulher aí, ó. Vadido! Grande da Soledade, hein? E aí, Marcela? De mentirinha alegro o meu coração. Bora! Que de mentirinha não se queixa. Que de mentirinha não se queixa. Que de mentirinha não se queixa. De Danilo. Olha, Michel. General em Coraci. Sucesso sempre. Manda um abração aí, toda a galera da Neguinha do Amor aí. Um abraço pra vocês, viu? Para Vitor. Domingo é domingo, né, papai? O maior bloco de Belém. E a gente vai lá. A levada do amor, papai. E a Neguinha do Amor vai estar lá, todo mundo. Um abraço para vocês. Valeu, Vitor! Fala, Michel. Detona! E aí, gordinho gostoso? Só no passado! Ei, ô cigana bonita, sexta-feira da fuga. Mais uma do Castelo Promoter. E aí, Castelo? E aí, meu irmão? Bota o Danê com a gente. Olha o Danê. Maria de Oteiro, como é que falta, né, Maria? Hoje em Coraci, ela vai até no Guamá, Terra Firme, imagina aqui. Maria de Oteiro, sou aquela por quem estou vivendo assim à toa. De Outeiro. Cadê Viúva Negra? Alô, Viúva! Do meu amor. saudade chegou. Eu conheci na Espanha, na Copa do Mundo. E aí, Naldo? Uma espanhola que não esqueço um segundo. Olhei pra ela e sorri. Ela me olhou e sorriu. E disse que também ia torcer pro Brasil. Em meio a tantas pessoas no estádio lotado. Amigo Tomate, o Carabina. Um abraço aí do Betinho Sorriso. Ficando. Fala, Betinho! Tão apaixonado. E quando? E enquanto o Zico fez um gol pra nossa seleção, ela também goleou o meu coração. E quando o jogo acabou, o nosso sonho morreu. Chorando ela me beijou e desapareceu. E aí, como é que tu vai, mulher? Chorando. E o som da boca em coração. Tão distante aquele amor, fui deixando. Minha tristeza é tamanha, eu sofro como ninguém. Um dia volto à Espanha pra rever meu bem. Se bem, estou pedindo pra ficar. Você não sabe o que é. Sabe Gaqueira, aproveitando as férias. Não sabe quando. Aqui no Cineral Digital, Sono Amor. Sofrer. Antes de ir pra Santa Catarina. Bora, Cleira, bora aproveitar. Veja bem, eu falo por meu coração. Não quero mais a solidão. Não posso viver sem você. Olha a equipe só hoje! E o céu por testemunha o quanto amei você. E se hoje ama outro, o que vou fazer? Eu só quero ver se vai esquecer. Alô, Thiaguinho! 360, tá aqui com a gente. Todo este passado lindo. Olha mais tarde do Cineral lá no Calamazu, viu gente? Calamazu, mais tarde o Sonoma no Calamazu. E o que será do nosso mundo colorido? Vivido. Imploro por favor, não vá. E o céu por testemunha o quanto amei você. E se hoje ama outro, o que vou fazer? Eu só quero ver se vai esquecer este passado lindo. E o céu. O som do amor. DJ Michel. Detonado, bora Vitor! Qual a estrela reluz lá no céu, estou te esperando. Como a nuvem vagando no espaço, estou te procurando. Igual uma jangada Pinho. Ele comanda os caras do momento de Coraci. Mas nem sei por onde você anda, nem notícias você quis me dar. Você é a mulher que eu amo, peço a Deus cada dia que passa pra você voltar. E aí, parceiro Fabino? Você é a mulher que eu amo, peço a Deus cada dia que passa pra você voltar. A Dora Neida falou nessa aí. Vamos! Aqui na linha com a gente. Já por aqui, sempre aqui no Cineral, quando o som da mãe invade agora sim. Tá chegando o rabo do peru. Você é a mulher que eu amo. Fala, Neguira! Peço a Deus cada dia que passa pra você voltar. Olha, o Naldo Varejeiro tá de volta, né, meu irmão? Você é a mulher Naldo que eu amo. Domingo ele vai doidar. Peço a Deus cada dia que passa pra você voltar. Oh, oh. E aí, Marcela? Eu te dei, e até meu modo de vida eu modifiquei, e recebi de você um adeus tão tristonho, e me sumir aos poucos. Meu amigo Matheus da Água Mineral, patrocinador aí do Cruzeirão. Mas acontece que um outro alguém eu achei. Bora, Ravina, bora, padeiro. Que me respeite e me ama como eu sempre quis. E posso até lhe dizer que eu estou mais feliz, que não vou procurar mais você. Minha vida se modificou. Adeus, adeus, meu antigo amor. Não preciso mais de você. Adeus, adeus. Eu consegui te esquecer. Adeus, adeus, meu antigo amor. Não preciso mais de você. E ainda, Machado? Adeus, adeus, meu antigo amor. Eu consegui te esquecer. Alô, nega! Como a noite escura, ainda tão pura, querendo me amar. Ganhei os seus beijos, cheios de desejos, e em seus olhos eu vi acender-se Saudade! Querendo falar. temos aí, hoje aqui em Guaraci, os abadados levados do amor. Quem quiser adquirir o seu, é só chegar junto aqui atrás, viu? Vem te embora, vem te embora. Alô, Mickey! Eles chegam chegando, é o setor do Tom. Assim agora. Parecia um sonho, a gente fica junto, andar a pé na chuva, sem medo de amar. Bora recordar. Das tardes de domingo. Mano, pro cara agarrar agora, hein? Da mágica noite. Bora, seu agarradinho! Alô, vira sorriso! Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá. Ouvir meu coração. Ó, coisa boa! Pra você voltar. Vai passando. Espia, mamonte. Ficar sem você não dá. No porta-retrato, a gente se abraçando. Momentos que ficaram difíceis de esquecer. No solo, amor. Para parceiro Léo, tá com a gente. É da equipe Sabor Hoje. Ele é preta. Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá. Edgar, sabe? É sábado de Aleluia Cineral em Bujaru, hein? Pela primeira vez, quero ver. Tradição. Durante muito tempo em minha vida esperei por você. Te via nos meus sonhos. Saudade gostosa, hein? Vidamente assim. Olha só, a gente chama um RG aqui, hein, viu? Esse nosso aí da acaso nenhum. Aldemira Correia Monteiro. E nenhum. Sua identidade tá aqui. Marcou nosso encontro aqui. Aqui no Baladinha. Eu esperava. Motora Ney. Há tanto Meu parceiro Tarcísio dos Mickey, hein? Um grande amor. Equipe dos Mickey só crescendo a cada dia. Você chegou no mundo. E eles invadiram o som que eles dão valor. É bom olhar e te ver. Eu sinto que você há muito tempo esperava por mim. Vivia nos teus sonhos, nitidamente assim. Como agora, esse nosso encontro casual não foi acaso nenhum. E nenhum destino marcou nosso encontro aqui. Os Mickeys do Amor já estão na área. Duas pessoas que se desejam. Nossa amiga enfermeira Rose da Pedreira, bora Rose. É nós, mulher. Você sonhava com esse encontro. O som do amor. Uma explosão de sentimentos. Um grande amor. E DJ Cachorro e DJ Rodrigo show com a gente. Você chegou no momento certo. É bom olhar e te ver. Olha o nosso parceiro Jamaica, o Jamaica. Essa noite eu não dormi. Super DJ Michel. Só pensando em você. Descobri no teu abraço um pedaço do infinito. Bora, morena. Tiaguinho, 360. O homem do forro. Nosso amor é tão bonito. Será? É gostoso demais amar você. É gostoso demais tanto. Bora, morena. Pelo bem que nos faz. É gostoso demais fazer amor com você. É gostoso demais amar você. É gostoso demais tanto prazer. Pelo bem que nos faz. É gostoso demais fazer amor com você. Tá passando o Luizinho, velho, é guapa, Luizinho. Né? É gostoso demais amar você. É gostoso demais tanto prazer. Pelo bem que nos faz. Alô, Maria de Otero. Fazer amor com você. É gostoso demais amar você. É gostoso demais tanto prazer. Pelo bem que nos faz. É gostoso demais fazer amor com dediquei demais no amor, no amor que eu vi nascer. Pois você disse que carente assim precisava como eu. simples, simples, né? E flores vi então surgir, e o sol nascer como a canção que chega e faz feliz mil corações, e assim sonhei demais. E aí, Damasceno, bora curtir! Mas tão breve você vem dizer que gosta de um outro alguém e não olha, não olha pros vizinhos. A sua motora nem com a gente, olha nem. É a sorte que me deu. Alô, Marquinho! Sou tão simples e tão simples é a solução. Não é masoquismo hoje gostar da solidão. Sabe? Nisei, pra onde olham teus olhos? Pra onde olha? Eu não sei. A ladrona. Só sei que te queria ao menos uma vez. Seu olhar tão diferente. Não me vê um pouquinho assim. Sua origem do Oriente. Não vê que eu estou afim. O seu jeito de falar. Fala. Me diz tanta ternura. Eu queria te abraçar. E aí, Lourinho? E sentir essa doçura. Vai. Nisei, pra onde olham teus olhos, eu não sei. Só sei que te queria ao menos uma vez. Sua origem, afim. O seu jeito de falar me diz tanta ternura. Eu queria te abraçar e sentir essa doçura. E a Nisse? Nisse, Nisse, pra onde olham teus olhos? E aí, Coraci? Sabendo o Sul Amor, o Cineral aqui na quadra da Macheiro. Só sei, só sei, só sei que te queria ao menos uma vez. O campeão da saudade chegou. Chegou. Dance, dance. Me dá seu carinho devagarinho. Ela tá chegando aí, o novo mando aí dos Mickeys. É verdade, hein? A primeira camisa oficial aí dos Mickeys do amor. Quero ser seu dono toda essa noite, me cansar de gozo. Os Mickeys do amor já estão na área. Fazer o que você quer. De amor com você, sonhando o dia eu te amar. E aí? Me dá seu carinho devagar. Aqui, amor. Te faço minha mulher. Ei! Quero ser seu dono toda essa noite, me cansar de gozo nos seus açoites, entregar meu corpo, fazer o que você quer. Mas tudo isso é obsessão. Fantasia de amor com você, sonhando um dia eu te amar. Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. A fantasia de amor com você, sonhando um dia eu te campeão. Eu sabia que a paixão ia passar, mas o amor era pra sempre. Não havia com o que se preocupar, o futuro era o presente. Todo dia era maior nosso prazer de viver cada segundo. Você era Solzão, hein? Essa Betinho, o sorriso da valor. E nós dois. Aí todos, Mickey! Nós vivemos muito além da emoção. Tanta coisa boa. Para, Vitor. Triste pra lembrar. Uma história escrita bem no coração. Que o tempo não vai apagar. Porque ninguém apaga um amor assim. As marcas ficaram em você e em mim. E se agora o destino quer nos separar, não importa a distância, nada vai mudar. E se um dia você ou eu achar alguém que nos faça sentir uma nova paixão, paixão acaba. surgir uma nova paixão. Paixão acaba e o amor não morre, não. DJ Michel, o DJ da sequência respeitada. Zezé, a gente vai detonando em coração. Tira essa paixão da cabeça. Ei! Tira essa tristeza do olhar. Já não faz sentido essa busca. Bora, morena. Já não vale a pena chorar. É com a gente. Tempo perdido, amor bandido que ele te fez. Nosso amigo Motora Ney com a gente aqui no Som do Amor. Mais uma vez. E aí, nosso amigo Marquinho, amiga Lia e também a madame aí, ó. Do Motora Ney. Vamos aqui. Você vem me procurar. E encontrei meu peito esse amor que ele não quis te dar. Alô, Damasceno. Equipe só por hoje. Faço de tudo pra te agradar. Equipe que invade os interiores. Meus braços te faço sonhar. Mas nem amanheceu, você já me esqueceu. Mais uma vez você vai. Ei! Leva um pedaço de mim. Mais uma vez vou ficar esperando aqui. Equipe Rasga Dinheiro, vai estar aqui com a gente, o braço, hein, meu irmão? Bora, Gutinho! Leva um pedaço de mim. Bora, Mazé, bora, Mazé. Mais uma vez vou ficar te esperando aqui. Olha só, gente, já temos CD à venda aqui no Cineral. Ao vivaço de hoje, primeira, segunda e a terceira parte. Chega junto. Aqui com o Sabá, aqui atrás. Una! Vira a viola e cante uma canção. Tequinha. Bora, Vitor! Que fale do céu, que fale do mar, que fale da vida e de Deus, de mim e de você. Diga que você pretende. Parceiro Charles, deixa, o esperante da 8 de maio aí, ó. Tá aqui no Cineral. Que só lhe interessa da vida poder me amar. E morar comigo numa ilha deserta em alto mar. Que tenha um barco para pescar, olhar ao redor e depois voltar. Que fique bem longe da confusão, da vida agitada.